aprendiz na terra, a coroa de rosas sem espinhos. Prometeu-lhes luta edificante, trabalho educativo, situações retificadoras, ensejos de iluminação, através da grandeza do sacrifício que produz elevação e do espírito de serviço que estabelece luz e paz. É importante, deste modo, para quantos amadureceram os raciocínios na luta terrestre, a viva recordação das advertências do Cristo no setor da edificação evangélica, para que não se escandalizem nos testemunhos difíceis do plano individual. Meus queridos amigos, hoje nós iremos falar sobre mediunidade com Jesus. Vamos pedir então a Ele que nos abençoe, Ele que é o Mestre de nossas vidas, a luz do mundo, para que abençoe a cada um de nós e nossas famílias, nos auxiliando no trabalho, na conquista de valores imortais, semeando a luz, o esclarecimento, o amor e a paz. Na questão 625 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec interroga qual o espírito mais perfeito que Deus ofereceu ao mundo para servir-lhe de modelo e guia. Ao que as entidades venerandas respondem: Jesus. O Cristo de Deus é, portanto, o espírito mais perfeito que conhecemos, nosso modelo, a quem não devemos tão somente seguir, mas copiar-lhe as faculdades, aprender com ele, que é manso e humilde de coração. E vamos ver o Cristo de Deus como sendo um dos maiores médiuns, um dos maiores paranormais que a humanidade já conheceu. Ora, se ele é nosso modelo, nosso exemplo, deveríamos, portanto, buscar também a mediunidade, porque Jesus foi um extraordinário médium. Levitava, caminhando sobre as águas, mediunidade de efeitos físicos. Via os espíritos, conversava com eles, mediunidade de vidência, de audiência. Profetizava o futuro, a mediunidade da profecia, a precognição. Tinha faculdades anímicas e espirituais extraordinárias. Curava os enfermos,